o bagulho é doido e não vai botar. Aí eu te pergunto, sabe quem é? É o DJ Bruno. Ei, DJ, eu te observar, hein? aqui observando. Na bitoca ela fica com a tô balançando, tô balançando, tô balançando, tô balançando, tô balançando, tô balançando, tô balançando, tô balançando, tô balançando, tô só te observando. Ei, tio, tô só te observando. Olha a raba dela, tá com balançando, minha raba dela tá com balançando, minha raba dela tá com balançando, minha raba dela tá com tudo balançando. Dona Maria, tua filha tá bem. Dona Maria, tua filha tá bem. Rabali, rabali, vá. Rabali, vá, rabali, rabali, vá. Rabali, vá, rabali, rabali, vá. E aí, Raul, faz o que eu digo, não faz o que eu faço. Sabe por quê? Mas é pica, e o resto? O resto é buraco, ladrão. Calculada na bunda nessa hora, ó. Quem é o melhor DJ da produção? Aí eu te pergunto, sabe quem é? É o DJ Bruno. Sacudindo o palavra. Eu fui cantar carimbó lá no ver o peso. Urubu só.

Eu tenho certeza absoluta que cê é cheiro de piranha. Eu tenho certeza absoluta que cê é cheiro de piranha. Aponta pra sua coleguinha que tem cheiro de piranha. Aponta pra sua coleguinha que tem cheiro de piranha. Aponta pra sua coleguinha que tem cheiro de piranha. Aponta pra sua coleguinha que tem cheiro de piranha. Vão legalizar a erva na Jamaica. E se for verdade a rola vai virar fumaça. Estou atendendo a rua na vizinha. Fumaça da paz e cara tira da perigo. Vão legalizar a erva na Jamaica. E se for verdade a rua vai virar fumaça. Estou atendendo a rua. Uma sala faz em cada tira na perigo. Uma sobe, correndo embaixo do capuz. Os meninos da esquina vão quebrar as outras cruz. O tempo da garã, a turma ainda se trata. Uma da dor de conta é da erva da Jamaica. E o wind, e o leque do acate. No estilo salve, os dois pequenininhos. É fogo no PC, e acende a dinamite. Não tem hora pra combate, porra de 4 e 20. E eu faço o convite, vamos fumaça assim. É DJ Tony e o batidão. Uma cena na chuva, maloqueira fácil. Avisou Jaulim, eu tô. Fumaça perfumada, aqui na boca alta. A burguesia paga e a favela vai passa. Começo do dia, a gente vai legalizar. Fernando, meu filho, apoiou e ele vai me contar. Leva bem menor, tá com soco, soco, fuma, sola, fila. Quem roda é pro calmante que apoia. DJ Nelto, o mega desviado. Vão legalizar a erva da Jamaica. E se for verdade a rola vai virar fumaça. E tô atendendo a rua na vizinha. Fumaça da paz e cada tira da perigo. Na vida o som voltou, é o poderoso Rubi. Na vida o som voltou, é o poderoso Rubi. Vem curtir com a nave, vem pra cá se divertir. Vem curtir com a nave, vem pra cá se divertir. DJ Toninho, agitando a galera. MCJ que tá cantando e lançando música nova. Novinha fica assanhada e geral vai endoidar. É o Rubi que tá tocando pra fazer as mina pirar. Essa é a inovação, a nave solta o batidão. É o Rubi que tá tocando em ritmo de ostentação. Na vida o som voltou, é o poderoso Rubi. Na vida o som voltou, é o poderoso Rubi. Vem curtir com a nave, vem pra cá se divertir. DJ Fabiano, o pancadão incomparável de Tailândia. MCJ que tá cantando e lançando música nova. Novinha fica assanhada e geral vai endoidar. É o Rubi que tá tocando pra fazer as mina pirar. Essa é a inovação, a nave solta o batidão. É o Rubi que tá tocando em ritmo de ostentação. Na vida o som voltou, é o poderoso Rubi. Na vida o som voltou, é o poderoso Rubi. Vem curtir com a nave, vem pra cá se divertir. Vem pra cá se divertir.

Eu sou Moraes, eu vou até de popopô. Não quero onicebes, nem um papo é curtição. Pegar as gatas mais gostosas do salão. Se pinta alteração, fico de longe, irmão. E se o negócio esquenta, saio fora do salão. Esse moleque é doideira, quer me paquerar. Fica aí falando besteira pra me provocar. Mas pra ficar comigo, cê tem que merecer. Não sou garota de programa pra te dar prazer. Você aparece em toda festa que eu vou. No casarão, no popilho, para lá, amor. Acho que vou curtir hoje em outro lugar. E sabe se você para de me perturbar. Que, rapaz, tá pensando o quê? Deixa de onda e sobe logo na minha carenga. Vamos percorrer o mundo e conhecer os novos horizontes da vida. King do Eletro é na responsa, Mano Brown. Fim de semana, tô de bombeiro, quero é dançar. No Super Pop, no Rubi ou no Tupinambá. Príncipe Negro, eu vou curtir, seja onde for. Eu sou Moraes, eu vou até de popopô. Não quero onde ser besteiro, papo é curtição. Pegar as gatas mais gostosas do salão. Se pinta alteração, fico de longe, irmão. E se o negócio esquenta, saio fora do salão. DJ Toninho Batidão. Produções e mixagens. DJ Toninho Batidão. DJ Toninho Batidão produzindo os melhores CDs do Pará.